Eu faço valer, passo na sua rua e na TV. Quanto mais tô sozinho, mais eu penso. Como que isso tudo pode acontecer? Mesmo se eu tô no sufoco, eu não fico tenso. Quero tudo que essa vida tem pra me dar. Eu ouço barulho, até no silêncio. Hoje eu passo causando fofoca. Ela me assiste comendo pipoca. Pera que não. Pensa na família, ela que importa. Passando na fila, desfile em copa. Chama ela pra fugir, que ela topa. Se tu quer assumir, a gente volta. Abre o caminho e refaz essa história. Porque eu tô no brilho, mas resolvo. Você viaja nesse trilho, vem e vem agora. Vida. Dois mesmo shorty. Jogo gelo nesse body, dou fuga de Kawasaki. Tô no Yon, com a minha mina nessa pool party. Antes que você cresça, eu faço que você pare. Meu bem, mas com toda a gentileza, já ninguém vê essa beleza, já só quero convencer. Propósito na vida, não é fácil pra te ver. Tendo parado na pista, numa ride, eu não mapei. Se você tá triste, baby, eu fico também. Mas se você tá feliz, a vida vai sorrir também. Na sua rua e na TV. Quanto mais tô sozinho, mais eu penso. Como que isso tudo pode acontecer? Mesmo se eu tô no frio, eu não fico tenso. Quero tudo que essa vida tem pra me dar. Eu ouço barulho, até no silêncio. Hoje eu passo causando fofoca. Ela me assiste comendo pipoca. Tipo um filme, tipo um filme. Mas eu faço acontecer. Eu sei que isso tudo não é pra sempre. Eu já não meio com você. Mas o final de semana, tamo no Rio, tá tudo bacana. Desta na feira que eu quero de cana. Eu já te disse, depois não reclama. Porque propósito na vida, não é fácil pra te ver. Tendo parado na pista, numa ride, eu não mapei. Se você tá triste, baby, eu fico também. Mas se você tá feliz, a vida vai sorrir também.